Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, a última deste ano de 2013 e é também a segunda parte da apresentação de alguns dos melhores livros, de alguma da melhor produção literária deste ano que está a terminar. A semana passada, já destacámos por cá a literatura infantil, a literatura juvenil, o policial e também o ensaio. Hoje damos continuidade, também um pouco na senda de que tem sido este modelo de apresentação. Temos também algumas obras mais no domínio da literatura propriamente dita, e claro está, da poesia. Boa noite, esta segunda parte dos melhores livros de 2013, para livros com rumo e também para a leitura em dia, são os géneros nobres, sem desmerecer os outros, como é fácil de perceber, aquilo que normalmente compõe as grandes e maiores opções por parte do público leitor. O ensaio também, o policial, de qualquer das formas, são aqueles géneros que normalmente são adstritos à designação de eleição. Todos labutam no seu trabalho literário, autores, editores, a promover os melhores. O que aqui está esta noite, ou o que irá estar, é exatamente a rigorosa escolha, a leitura, da leitura em dia e dos livros com rumo. De qualquer das formas, e fazendo eco um pouco da grande polémica que ultimamente alimenta as páginas e parece que também os blogs e Facebooks e afins, esse tipo de realidade que nos escapa bastante, de qualquer das formas, foi-nos chegando aos ouvidos e até a alguma leitura na Diagonal, a grande polémica que se estabeleceu nos últimos tempos, exatamente com o exercício daquilo que se chama a crítica. Alguns críticos colocaram-se a jeito e, de facto, há também alguém que sentiu-se afetado, atacado e até, vamos lá, vilipendiado no seu bom nome, como criador, como poeta, no caso, e vai daí reagiu. A crítica, ou pelo menos aquilo que são as sugestões literárias, a leitura em dia e livros com rumo, não faz crítica, lê livros. Pensamos nós que somos bons leitores e, como tal, as sugestões que fazemos são boas leituras, cobrem um leque muito alargado. Não temos qualquer tipo de empáfia nem qualquer tipo de pusporrência a dizer que somos os maiores, que somos muito bons nisto, enfiados na nossa Torre de Marfim, com a sobranceria que normalmente apresenta e é sintoma de alguma debilidade teórica, no caso. A grande figura que por aí campeia nas páginas dos jornais, até esta semana se sentiu na necessidade de vir dizer que alguém se enganou por ele nas famosíssimas estrelas que atribuiu a um livro. Vejamos no estado da arte em que nós caímos. Ridículo maior não pode existir. O grande leitor e o grande intérprete, parece que a criatura viveu e conviveu, até talvez tenha sido o espírito santo da orelha do grande teórico alemão Walter Benjamin, coitadinho, sentiu-se melindrado e há que pôr rigor naquilo que foi dizendo ou escrevendo num dos grandes jornais do país. Portanto, este é o estado da arte, o estado das coisas, leitura em dia, a única coisa que arroga, e livros com rumo, a única coisa que arroga de justo direito é que os livros foram lidos. E, portanto, a nossa escolha desta noite, deste ano, 2013, a findar, ressalta e é o resultado assumido e tem muito a ver com este cimento que é o nosso edifício do amor e da paixão dos livros. Porque isto de criticar ou de informar, mais do que informar, com rigor, com certeza, quando não se tem certeza e não se sabe, é melhor ir confirmar, mas acima de tudo é formar, porque isto dos livros e da literatura, acima de tudo, deve assentar num pressuposto que é o pressuposto educativo, a educação maior que torna as pessoas livres e com coragem para viver a causa pública e na cidade. Boa noite, melhores leituras e já agora um excelente 2014. Começamos a apresentação das melhores obras de 2013, nesta edição de Livros com Rumo, pela poesia. Assim, em quinto temos Cânone Contínuo, de Luís Felício, numa edição da Glaciar. Quarto para A Papoula e o Monge, de José Tolentino Mendonça, editado pela Assírio e Alvim. Em terceiro, Ardente Cegueira, de Virgílio Alberto Vieira, numa edição da Crescente Branco. Em segundo, Você Está Aqui, de João Luís Barreto Guimarães, editado pela Quetzal. E, por fim, no primeiro lugar, Oração Fria, é uma antologia da obra de António Gama Oneda, editado pela Assírio e Alvim. António, neste leque de escolhas, a curiosidade de uma parte deles serem portugueses e depois há o espanhol, de facto, há aqui um espaço geográfico delimitado, uma centração aqui mais na Península Ibérica, digamos assim. É um pouco isso, mas também há aqueles mais atentos que leram os livros, que a questão desta escolha tem a ver quase como um retorno ao clássico. O clássico poético, aquilo que vai aparecendo, já o dissemos algumas vezes anteriormente, em alguns dos livros que por aqui também aparecem nesta lista, nesta nossa escolha. Muita da poesia que é feita é uma poesia muito inconsequente. É uma poesia sobre a própria linguagem, autocentrada em livros anteriores que os próprios poetas, homens e mulheres, têm escrito e apresentado e editado em Portugal, tirando um pormenor muito assinalável, que é da poeta Adília Lopes, mas não conta para aqui, para esta nossa escolha. Grande parte da poesia que é feita neste momento em Portugal, não tem grande interesse, não releva. Tirando também o caso particular, como é fácil de perceber, de Herberto Helder, com As Servidões, que é assim uma espécie de discurso um pouco híbrido entre Os Passos em Volta, Fotomaton e Vox, e depois a grande poesia que o grande poeta da segunda metade do século XX e já agora do século XXI vai apresentando. Estes quatro títulos têm exatamente a ver com isso. O último, que é o resultado de um prémio literário que existe na Ilha da Madeira, é também um redizer sobre o famoso livro de Herberto Helder, Poema Contínuo. É um excelente livro, foi uma grande surpresa. Os prémios literários normalmente não têm interesse nenhum, é para alimentar o ego das câmaras municipais, das associações culturais, das vilas e cidades deste país. Não tem mal nenhum, bem pelo contrário, faz sempre muito jeito. De qualquer das formas, grande parte da poesia portuguesa, como dissemos quando falamos de Gama Oneda, está muito acantonada em pequenos nichos. Nichos de opções ideológicas, nichos de questões de género, não tem mal nenhum, e há grande poesia feita nesse registro. Não é assim tão bem abundante quanto isso, mas os que a fizeram, fizeram-na de uma forma superior, como é o caso de Constantino Cavafis. Não é por aí que, de facto, Emily Dickinson, outra grande poeta norte-americana, também o cultivou. De qualquer das formas, há aqui um retorno a esta escolha. Os quatro nomes que aqui estão, dos portugueses, é um pouco retorno ao clássico. Mesmo José Tolentino Mendonça vai ao encontro do classicismo, que é a poesia do Oriente, do Japão. O haiku tem a ver um pouco que em Portugal, aqueles mais atentos ao mundo da poesia sabem-no. Jorge de Sena foi um grande divulgador deste tipo de poesia, traduziu imenso. Depois o próprio Jorge Sousa Braga também o faz. Portanto, o José Tolentino Mendonça tenta aqui uma incursão, um discurso novo, de uma forma, daquilo que é a forma nova mesmo para ele, está muito espartilhada dentro daquilo que é a chamada poesia de verso branco, a poesia livre, que para ele, devido às condicionantes que tem, que não são más, são como todas, qualquer um de nós as possui, de facto, está num certo espartilho criativo e encontrou esta fuga, o pretexto que foi a viagem ao Japão. Depois, Virgílio Alberto Vieira, também consequência, chama-se agora até aqui a atenção para uma realidade que existe na cidade de Braga, que é uma revista muito interessante. Iremos falar dela também mais tarde em Leitura em Dia, já em 2014. É uma revista délfica que tem o seu, vamos lá, o seu cânone mais ou menos literário e artístico fundado no pressuposto da cultura greco-latina. E aqui este livro realmente também é o trabalho do poeta bracarense à volta daquilo que é o seu humus inicial, quer como estudante, provavelmente, e depois a percepção que realmente a poesia que existe atualmente em Portugal, que é feita em Portugal, não releva, porque ela é inócua, resulta de uma certa empáfia, de algum enfatuamento por parte dos seus poetas. E depois, João Luís Barreto Guimarães também é um registro clássico. São dois momentos deste livro que têm a ver, iremos provavelmente conversar com o poeta depois em Livros com Rumo, numa viagem que faz, por um lado, à Áustria e depois à Itália, à Itália do Renascimento, a Florença, nomeadamente, essa cidade, e depois a Roma, com dois momentos muito importantes, a memória de Fellini e depois, também em Florença, com o Museu dos Uffizi. É a presença clássica que aqui está e depois Oração Fria, o grande livro de poesia deste ano, que de facto é um grande livro de António Gamoneda, um grande poeta, um homem muito ressabiado, truculento, para quem conhece o seu modo de atuar no país vizinho. Está aqui um grande livro, uma tradução apurada de um especialista. Nós não conhecíamos o organizador, vamos lá, desta antologia, desta obra completa de António Gamoneda. Percebe-se que o responsável para esta edição é um entendido da poesia que faz o grande poeta espanhol. Dissemos na altura que talvez não, porque não é, realmente o poeta mais importante, isso cabe a um argentino, no nosso entendimento, e parece que também faz a unanimidade de muitas pessoas ligadas aos livros, e falámos de Juan Gelman, o grande poeta argentino. De qualquer das formas, António Gamoneda tem aqui um grande momento editorial de saúde, Sassiri Alvim, o risco que fez. Existiam obras cá em Portugal um pouco assim esparsas e dispersas, sem qualquer critério, e aqueles que pretendem entender realmente aquilo que poderá ser uma das saídas para a poesia, sem qualquer tipo de influência, Gamoneda é um lutador em Espanha contra o cânon, os intelectuais, a universidade, e ele acha e pensa, e está aqui a prova provada disso, que Oração Fria realmente é mais do que um conjunto de livros, aquilo que normalmente a poesia também pode ser. Uma das suas grandes travas mestras é realmente o diálogo com o homem e a vida. E mais importante disto tudo, realmente, é a vida que ele tenta captar nas suas várias e pequenas minudências do dia-a-dia e colocá-las aqui, realmente, num momento maior, que é esta obra completa, Oração Fria, de um poeta que urge realmente conhecer, aqueles que não o conhecem, e reler aqueles que já conhecem a obra deste extraordinário poeta. Apresentadas que estão as escolhas na poesia, agora avançamos para a literatura estrangeira. Assim temos em quinto lugar Ópera Flutuante de John Barth, numa edição da Sextante. Em quarto, Os Anjos Morrem das Nossas Feridas, de Yasmina Khatra, da Bizâncio. Em terceiro, O Testamento de Maria, de Colm Tóibín, de Bertrand. Em segundo, Homer and Langley, de He L. Doctorow, editado pela Porto Editora. E em primeiro temos A Luz é Mais Antiga que o Amor, de Ricardo Menéndez Salmón, numa edição de Assírio e Alvim. António, uma escolha difícil, poderão estar outros nomes, naturalmente que com o volume de produção que assistimos nos nossos dias, naturalmente que a qualidade depois também emana dessa quantidade. Há outros nomes que poderiam também estar aqui, dentro deste leque também há aqui uma diversidade de registros, de proveniências geográficas. Qual é o comentário que podemos fazer sobre este ano? Este ano, e como tu disseste, e bem, por exemplo, Martin Amis teve vários livros, alguns livros editados em Portugal, e todos eles, passa a expressão, cada um melhor do que o outro. Martin Amis é aquele escritor inglês com um olhar cínico sobre a realidade, uma certa influência conservadora em termos políticos. Ele não é nada paternalista, ao contrário de outros escritores, e ele gosta muito, e está no seu direito, como é fácil de perceber e mais que justificável, daquilo que ele acha mau e péssimo na sociedade, com o seu olhar corrosivo e até alguma violência e virulência. Ele apresenta e aponta esses pecadilhos da sociedade, e depois os seus romances são uma consequência direta exatamente desse seu modo de estar e entender a vida. E o que ressalta daí poderia ser um panfleto, um pasquinho, qualquer coisa assim um tanto ou quanto vazia, nada mais, nada menos do que quase uma pasquinada à Luís Pacheco, mas não, são grandes e excelentes romances. De qualquer das formas, a nossa escolha, também Mystic River é uma reedição, tanto poderia estar no policial como na literatura, porque é um grande escritor norte-americano, e depois John Banville, um outro escritor, um grande escritor irlandês, não aparece na escolha por uma razão muito simples, porque este é um terceiro, o final de uma trilogia que ele tem, à volta de, vamos lá, o desabamento das estruturas familiares, ou aquilo que liga as famílias num tempo de crise, e portanto é só esse o motivo, mas John Banville é dos grandes escritores que existe neste momento em atividade. A nossa escolha, primeiro, John Barth. Pela primeira vez, realmente, não existia qualquer livro dele em Portugal. É um grande escritor. Aparece aqui um dos livros dele mais emblemáticos, mais importantes. Ele depois é um livro quase do início da sua carreira. Espera-se que a Sextante comece a editar realmente em Portugal toda a obra, esta última, da última fase dele como escritor, e aí irá perceber-se um pouco qual é o olhar deste escritor, deste grande romancista, sobre a sociedade americana. Ele não está enfeudado, ao contrário de outros escritores, não é enfeudado no bom sentido, às suas origens culturais, religiosas, até aquilo que é os pequenos guetos culturais das pequenas comunidades. Ele não tem, libertou-se muito rapidamente disso, e ele é aquilo que poderá ser, talvez, designado por o escritor americano, o que é a América a partir dos anos 50, os Estados Unidos da América nos anos 50. E ele então faz isto de uma forma quase a sensação de quem leu os livros dele, uma espécie de ópera bufa. Ele tem um olhar sempre muito distanciado, muito crítico, os outros também o têm, mas o facto dele faz a harmonia disto tudo. Independentemente, os outros têm a tendência para colocar italos de um lado, os judeus do outro, os negros do outro, portanto, os irlandeses do outro, ele não. Ele junta tudo num caldo muito bem feito, e esta Ópera Flutuante é assim uma espécie de, quem se lembra daquele filme de Federico Fellini, La Nave Va, não sei como se foi traduzido em português, é um pouco esta a ideia, aqueles grandes barcos do Mississippi. Inicia-se numa festarola, mas aquilo acaba depois numa tragicomédia que só lendo se acredita. Temos depois um argelino, Yasmin Khatra. Ele, a fase inicial da sua obra, era um pouco o olhar sobre o Médio Oriente. Uma curiosidade, o próprio nome que aqui está não é o nome dele de bilhete de identidade, isto parece o nome de uma mulher, mas é um nome que ele arranjou para fugir às perseguições da Frente Islâmica de Salvação. E ele, numa primeira fase da sua obra, incide o trabalho literário sobre o Iraque, sobre o Irão, as crises que o Iraque, os árabes têm com os ocidentais, mas esta última parte, ou segunda parte da obra, já é sobre a Argélia. As tragédias que se abateram à Argélia antes da Segunda Guerra Mundial, as lutas de libertação, que depois deu origem, sabe-se, ao poder de Ben Bella e depois todos os seus colegas de Boumediene, por exemplo, que foi presidente, e esta última fase já é, pode dizer-se, o convívio mais ou menos aceite, conformista, entre os argelinos e a potência colonial, que era, neste caso, a França. Uma relação que, amor-ódio, de apatia de umas vezes, mas outras vezes também de revolta. E depois, Colm Toynbee, o grande escritor irlandês, este sim, um dos grandes escritores, provavelmente há quem faça pressão para ele receber o Prémio Nobel da Literatura, talvez o consiga, mas esta é uma novela que, na altura, quando falamos deste livro, em leitura em dia, é uma novela exemplar. Quem quiser aprender a escrever, candidatos a romancistas ou a novelistas de qualquer ordem, deve realmente olhar para este Testamento de Maria, que é a mãe de Jesus Cristo, depois de ter passado aquela, vamos lá, aqueles tempos trágicos e dramáticos, a fazer fé, pelo menos nos textos sagrados, no Novo Testamento, é o olhar de uma mulher que, ao fim e ao resto, não foi dada nem achada para tudo aquilo que aconteceu no início, nos primeiros anos da nossa era, na Palestina, ou aquilo que é hoje a Palestina. E depois temos aí outro grande escritor norte-americano, e é o Doctorow. Também à época, esta gente é useira e vezeira, também diziam que não era inédito em Portugal, outro que tal, mas Doctorow já era dono de algumas obras que passaram completamente ao lado do olhar clínico de alguns críticos literários, e este Omar and Langley, para além de ser um grande romance, há alguns romancistas portugueses, nomeadamente aqueles que trataram ultimamente a questão do gêmeo, dos gêmeos, a questão que falámos aqui, que deveriam, de facto, fazer o trabalhinho de casa e olhar e ler, e mais do que ler, perceber qual é a mecânica e a construção de Omar and Langley, do grande escritor norte-americano. E depois, o grande livro, de facto, foi um grande romance, não é bem aquele romance em termos da, vamos lá, da disciplina teórica da teoria da literatura, que tal qual se ensina nas universidades, mas A Luz é Mais Antiga que o Amor. Percebia-se que realmente Ricardo Menéndez Salmão estava às portas de chegar a uma grande obra. E mais uma vez, aqui tão próximo de nós, ele é de Oviedo, uma pessoa muito simpática que frequenta Braga algumas vezes, sem qualquer tipo de espavento nem moda, sem usar os artefactos da publicidade e do marketing, tem aqui realmente um romance, uma novela extraordinária. São três momentos narrativos, no século XIV, a quando da Peste Negra, quem não se lembra da blasfema Virgem Barbuda, depois Mark Rothko, e já no 2011, após o 11 de setembro, um pintor russo, Vsevolod Smiazin, é assim chamado o homem, o herdeiro daquilo que é a pintura branca, muito cultivada também na antiga União Soviética, na Rússia atual, e deste trio de narrativas, Menéndez Salmão constrói realmente aqui o grande livro do ano. Realmente o trabalho de burilador, minúcia, quase de relojoeiro suíço, com uma paciência infinda. Ele tinha-nos alertado para esta obra, para este romance, quando numa entrevista que lhe fizemos, e realmente está aqui a confirmação disso, que o silêncio, o recolhimento, a consciência, refugiando-se naquilo que é as condições essenciais do Criador, que é a concentração última, é capaz de produzir realmente aqui uma das possíveis saídas para o romance, tal qual como Colm Toynbee e os outros americanos, e recomendamos vivamente a todos que leiam realmente este extraordinário livro do ainda jovem escritor espanhol. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Ya no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. merezco una explicación, porque es imposible seguir con la flor. Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no es tan loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar o muere a la vez. Estar loco, y no estar loco, y no estar loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estar loco. Chegamos agora à literatura portuguesa, assim temos em quinto lugar 20 anos na província, da autoria de Mónica Baldac, editado pela Sextante. Em quarto, No Labirinto do Centauro, de Rui Vieira, editado pela Abismo. Terceiro lugar para Maria dos Canos Cerrados, mais uma obra de Ricardo Adolfo, com edição da Alfaguara. Em segundo, O Carteiro de Fernando Pessoa, de Fernando Esteves Pinto, editado pela Parsifal. E em primeiro temos As Primeiras Coisas, de Bruno Vieira Amaral, numa edição da Quetzal. António, quem acompanha com alguma regularidade a leitura em dia, seguramente que já poderia ter adivinhado algumas destas escolhas. Há particularidade também de serem algumas obras inaugurais, as que temos aqui no topo destas escolhas. Estamos a falar também, grosso modo, de autores relativamente jovens. Há um futuro interessante, ou pelo menos otimista, na literatura portuguesa? Quer dizer, tirando o caso de Bruno Vieira Amaral, também era expectável que o livro dele pudesse aparecer em primeiro lugar, grande parte dos autores que aqui estão é malta já com alguma tarimba. Todos eles já dão algumas garantias. O único que não está e poderia estar, e continua, no nosso entendimento, no nosso humilde critério, a falhar na última parte das obras, por muito que se diga, e ele é um excelente escritor, estamos a falar de Afonso Cruz. Afonso Cruz realmente promete muito, e aqui é um risco nosso, talvez consiga escrever e criar o grande livro. Este último livro, Os Guarda-Chuvas, já não é muito mau, mas Afonso Cruz viu-se um pouco atrapalhado, porque, quanto a ele, quis provar a impressão que se tem, quem conhece a obra dele, que tem capacidade para escrever um romance de fogo, porque ele é acusado muitas vezes daquelas pequenas histórias, aquelas jogos, uma espécie de malabarismos literários, jogos a Jorge Luís Borges. Jorge Luís Borges escreveu livros relativamente curtos, portanto de 100 páginas, 80, e não é por aí que o gênio deixou de aparecer e iluminar a capacidade criativa do grande escritor argentino. Afonso Cruz podia estar cá, não está, porque continuamos a pensar que a última parte, o último terço das suas obras, falha-lhe sempre ali qualquer coisa, ele não se aguenta. A expressão é exatamente essa. Ele, quando tal, dá a sensação que quer acabar aquilo rapidamente e despachar a obra, e depois ficamos assim um pouco, aqueles mais, com um olhar mais atento para a obra, que há ali, vamos lá, uma sofreguidão de término da ficção que ele pretende apresentar, que nos deixa assim um bocadinho com um amargo na boca. Mas isso aguardemos, de qualquer das formas, daquilo que estávamos dizendo, os outros, grande parte, pronto, e Bruno Vieira Amaral, era expectável que ele aparecesse em primeiro lugar, ficamos a aguardar. É sempre um risco quando se atribui, pelo menos a nossa escolha, a este livro, mas já à altura dissemos que era, as primeiras coisas, era de facto um grande livro, muito bem feito. Bruno tem o seu, vamos lá, trabalho de casa feito nas revistas, onde trabalha, onde é colaborador, pequenos textos, pequenas críticas, portanto é um homem muito habituado à escrita e domina muito bem, e os livros que leu, porque ele na entrevista que concedeu refere a autores que realmente são para ele muito importantes, e portanto ele leu bem, percebeu muito bem como é que esses autores construíram os seus romances, e ele dá algumas garantias que não chegou a este mundo assim de paraquedas e se aproveitou um pouco da situação, trabalhando na empresa onde trabalha, para editar um livro. Não, nós estamos em presença, primeiro, de um excelente livro, de um grande romance. Aliás, na altura o dissemos e repetimos novamente. Mónica Baldac, ela também tem alguma produção no domínio da literatura infantil. Ela é só de narrativa curta, pequenos contos, quase microcontos, 20 anos na província. A província é a casa. É a casa da aldeia, a casa de todas as aldeias deste país, a herança materna, a herança cultural. São pequenas histórias que ela regimenta para aqui, para este livro, que congregou, já vinha na sequência de um outro anterior que ela tinha editado, pensamos que na Babel, na Odisseia, e depois Rui Vieira recria aqui o mito do centauro. É sempre muito complicado. Muito complicado fazê-lo. A Abismo, uma excelente editora, também por sinal, arriscou neste nome, que já é um nome sólido, de alguma garantia, não é mediático, portanto é do Porto, mesmo dentro da cidade do Porto, é uma pessoa relativamente reservada em relação aos grandes meios de comunicação, não se expõe demasiado, não faz grandes ondas, segue o seu percurso naturalmente. É um excelente livro. Aquilo que daria para um escangalhanço completo, saiu um excelente livro, um misto entre novela e romance. E depois Ricardo Adolfo é outro dos seus grandes livros. À volta, Os Mitos Urbanos, os três que aqui estão, poder-se-ia trocar de lugar qualquer um deles. Ricardo Adolfo é, provavelmente, destes que aqui estão, o melhor escritor. É o mais importante. Arriscamos, já dissemos várias vezes, Ricardo Adolfo é realmente o grande escritor desta geração. O livro dele é mais uma trilogia que ele penso que completou agora aqui sobre a questão urbana. Uma mulher a pensar que irá ser diretora de uma empresa, acaba desiludida, despedida, e depois raiva, o desespero contra tudo e contra todos. É assim uma espécie de Bonnie St. Clyde com uma arma nas mãos, uma espécie de apocalipse anunciado desta crise que estamos a viver, que atinge, nomeadamente, as pessoas das periferias, da grande cidade. É o romance urbano tal qual ele deve ser, como muito do que aqui está, já iremos ao caso particular do segundo lugar, e Ricardo Adolfo realmente faz isto com uma maestria quase única e rara. Estamos convictos que a obra dele é em crescendo. Ficamos a aguardar pela resposta dos outros, que aqui estão, porque irão dá-la, seguramente. De qualquer das formas, é o grande escritor. E este livro só confirma, de facto, aquilo que ele nos vem dando ciclicamente, dois em dois anos, ou de ano em ano, um livro sempre excelente. Cada livro, cada romance, cada ficção, às vezes no conto, é sempre um alto nível e um patamar muito elevado que qualquer um dos que aqui está depois. O Fernando Esteves Pinto foi o primeiro livro que lemos dele. É um homem habituado já com tarimba feita no DN Jovem, textos para jornais, domina a escrita e, mais do que isso, domina na perfeição o universo de Fernando Pessoa. O universo da heteronímia, ele constrói um romance, como dissemos também na leitura em dia, muito bem feito, muito elaborado. Isto é pura literatura. Os três, todos os que aqui estão, são, de facto, mas Fernando Esteves Pinto realmente constrói aqui um romance primoroso, admirável. O pecadilho de ter usado o título para O Carteiro de Pablo Neruda em relação ao Fernando Pessoa, mas quem ler o livro percebe o que lá está e qual é a pedra nuclear ou a pedra angular da sua ficção. E depois, as primeiras coisas, já muito foi dito sobre este livro, sobre este romance. Nós dissemos a nossa justiça, ou pelo menos a nossa leitura em dia reflete um pouco isso. É um bairro social como todos os bairros, o bairro Amélia, e depois é o nosso país, um país desiludido, de sonhos desfeitos, em valetas, em curvas, um pé esquerdo melhor do que Xalana acaba num pequeno acidente de Zundap, pessoas, mulheres que desaparecem, é a Iurde, é o Joãozinho Treme Treme, é os filhos de Júlio Iglesias, tudo isto é a Bota Botilde, eram os jogos, portanto, tudo isto aparece neste romance de Bruno Vieira Amaral e a impressão que se fica é que Bruno, demos uma caderneta de cromos e nós vamos preenchendo em função da vontade e da leitura, porque é um romance que se pode ler de forma aleatória, de trás para a frente, de meio, de abrir na posição que quiser do livro e depois completar até realmente, e fica aqui o desafio, aparece o prólogo, ler-se o prólogo em último lugar e então temos um outro entendimento do livro, faz lembrar este livro, para aqueles que não o conhecem, O Caranguejo de Rubaná, outro grande escritor português, é realmente para nós, para Livros com Rumo e para Leitura em Dia, o grande romance da literatura portuguesa, feito neste ano 2013 e fica aqui, aguardemos com expectativa a próxima aventura literária deste escritor, que promete bastante. Quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo. Mas se insistir, ai, lhes digo. O medo mora comigo. O medo mora comigo. Mas só o medo. Mas só o medo. E cedo porque me embala. E cedo porque me embala. Não vai bem de solidão. É com silêncio que fala. É com silêncio que fala. Que estala e nos perturba a razão, e nos perturba a razão. Gritar quem pode salvar-me, de esperar-me ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim. Estão assim feitas as apresentações da melhor produção literária nos domínios da poesia, literatura estrangeira e também literatura portuguesa. Para fecharmos esta edição, a última de 2013 de Livros com Rumo, alguns destaques, algumas referências a obras que, enfim, têm, pelo seu caráter, são mais difíceis de encaixar em algumas categorias, digamos assim, mas o seu valor quase que obriga a que sejam também referidas. Temos então uma edição do Museu Nacional de Arte Antiga e da Imprensa Nacional Casa da Moeda. No fundo é o catálogo de uma exposição que ainda está patente. Chama-se Rubens Brueghel Lorrain, a paisagem nórdica do Museu do Prado. Temos também outro destaque, intitulado Gode, Lescher e Bach, Laços Eternos, da autoria de Douglas R. Hofstadter, numa edição da Gradiva. António Ferro, A Vertigem da Palavra, de Margarida Acciaiuoli, editado pela Bizâncio. E também mais uma obra de Irene Flunzer Pimentel, também com uma produção bastante prolífica, Espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, editado pela Esfera dos Livros. Sobre estes livros, o da Irene Flunzer Pimentel poderia ter entrado no ensaio. Chegou tarde, e como chegou tarde, era injusto não referir este livro em 2013 e aparece aqui realmente como uma leitura obrigatória. Quem conhece a investigadora, prémio Pessoa, percebe que o campo de trabalho dela tem a ver exatamente com a ditadura em Portugal. Presos políticos, a contestação, homens que trabalharam para a PIDE, inspectores da PIDE, os refugiados da Segunda Guerra Mundial que passaram por Portugal, os judeus que passaram em Portugal em direção aos Estados Unidos e à América do Sul. Este também vem na mesma consequência, que é mulheres que foram feitas vítimas, prisioneiras, pelos esbirros da PIDE, que sofreram as maiores sevícias. Todo este universo é o campo de trabalho da grande investigadora da história em Portugal do século XX, no que à ditadura diz respeito. Vai particularizando, e neste caso, os peões em Portugal. Não é por acaso que Ian Fleming, muito do trabalho que aproveitou para as suas aventuras, que estão cá editadas em Portugal, foram resultado da experiência que ele teve ao viver cá em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, ao serviço dos serviços secretos também de Sua Majestade. Portanto, é um excelente ensaio, um grande livro, que iremos atentamente falar dele. Depois, o resultado do trabalho desta investigadora, que está ligada à Universidade Nova de Lisboa, ela tem um livro também editado na mesma Bizâncio, um álbum fabuloso, um álbum realmente extraordinário também, sobre os cinemas, que resultado da estética e da arquitetura muito típica do Estado Novo. Quem conhece, por exemplo, até o estádio 1º de Maio, o estádio de futebol, um dos estádios da cidade de Braga, e o Estado Nacional, percebe que o Estado Novo tinha uma concepção daquilo que era a arquitetura. E a Margarida Acciaiuoli tem um álbum também, um livro anterior, sobre os cinemas, uns cinemas de Lisboa, o Éden, o São Jorge, Condes, tudo aquilo que as pessoas conhecem, a Avenida da Liberdade, em Lisboa, percebem qual é daquilo que estamos a falar, e que estes cinemas realmente tinham todos eles uma dimensão arquitetónica, para além do cinema, também era uma certa majestade, e portanto o trabalho é este. Este aqui é sobre António Ferro, o homem que esteve por trás exatamente desta lógica e deste tipo de concepção do que deveria ser a cultura. António Ferro é um homem que é fascinado pelo fascismo italiano, pela figura de Marinetti, o homem que escreveu o Futurismo, o Manifesto Futurista, e depois também pela atuação política de Mussolini. E como, portanto, também ele tentou implementar em Portugal um pouco desta dinâmica, desta lógica, e é este retrato que aqui está. Não é laudatório em relação à figura, as pessoas poderão pensar, não, era o António Ferro, um homem importante na fase inicial. O incrível é como é que António Ferro, conseguiu convencer uma pessoa tão conservadora como era Salazar, vindo dos círculos académicos católicos muito tradicionalistas da cidade de Coimbra, com o passado que tinha, consegue convencer Salazar para os ventos da modernidade cultural e estética, de uma certa estética. O admirável é exatamente isso, como é que e António Ferreira era aquilo que poderá ser o ideólogo cultural do regime. Depois perdeu, no final da Segunda Guerra, ele começa a perder a importância toda, ele organizou a exposição do mundo colonial português, organizou, de facto, toda uma série, estes cinemas que falámos anteriormente, e é esta figura fascinante que aqui está. Lembre-se que ele é pai de António Quadros, um homem também importante dentro da tradição portuguesa. Pensamos que tio-avô de Rita Ferro. Portanto, é uma figura com muito interesse. Depois, o grande ensaio, que é uma reedição, Gödel, Escher e Bach, é um ensaio realmente espantoso, que ele tenta aqui... Ele aparece citado, este autor, Hofstadter, aparece citado em todos os livros da ciência, de divulgação da ciência. Ele é um nome incontornável. Este livro é uma bíblia para quem gosta de perceber estas coisas, onde ele articula realmente... os homens da ciência, os matemáticos, os filósofos, os artistas, tudo isto a forma como estruturaram o pensamento humano. E ele faz a ligação entre um grande matemático, Kurt Gödel, Escher, o homem dos desenhos geométricos, aquelas questões circulares, embora sejam retilíneos, e depois Bach, o grande compositor. E depois o grande catálogo. Mais do que um catálogo, é um livro de arte admirável. É da responsabilidade da Embaixada Espanhola cá em Portugal, com a colaboração de algumas empresas portuguesas, como é fácil de perceber. Este catálogo é um modelo de beleza e depois de uma parte importante da pintura que nos apraz gostar, como apreciadores do mundo da pintura, estes que aqui estão, nomeadamente dois, Laurent também é um grande pintor, mas Rubens e Bruegel, quem tiver o prazer de olhar para este livro, fica fascinado. Só uma pequena nota, também deveria estar cá, e fica, passa a estar agora, a reedição do grande escritor português vivo, Almeida Faria, que é a Siri Alvim, neste momento está fazendo, e descobram realmente um escritor daqueles que é dos escritores a sério. Portanto, mais uma excelente nota para este ano editorial em Portugal 2013. Uma boa forma também de fechar este ano de emissões de Livros com Rumos, com a altura das despedidas. Resta-me recordar que todas estas escolhas que foram aqui apresentadas estarão também elencadas depois na nossa página em rum.pt. Resta-me desejar-lhe então um ótimo 2014. Cá estaremos na próxima semana. Um bom 2014.